sou o Rafael e sou apenas um podcaster de passagem. Eu sou o Marco e sou aquele que será o soberano de tudo. Oi, eu sou o Mel e grande fã dos vilões de Tokusatsu. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro, quem sabe o primeiro de muitos, né? Ou apenas mais um projeto fracassado. Mais um projeto fracassado? Não, mais um projeto que pode estar apenas de passagem. Exatamente, ou mais apenas mais um projeto de passagem, né? O nosso primeiro DTCast, o podcast da divisão Tokusatsu. Então estamos aqui hoje com esse que vos fala, né? Rafael, estamos aqui também com o Marco e o Mel. O pessoal da do ADM do grupo Divisão Tokusatsu lá do Facebook. Muito bem. Yo! It's morphin' time! Mas e aí, pessoal, como é que foram o primeiro contato de vocês com o Tokusatsu? E foi pela Rede Manchete, acho que foi todo mundo pela Rede Manchete, né? Eu acho, pela minha opinião. Eu creio que seja unânime, né? A grande maioria teve o primeiro contato pela Rede Manchete mesmo, né? A não ser o pessoal mais ver. Ou pelas afiliadas, as correntes que passavam alguma outra coisinha, né? Eu creio que a gente vai ter com relação ao primeiro contato com o Tokusatsu, né? Seria o pessoal, vamos dividir em três faixas, né? A era pré-manchete, a era manchete e a pós-manchete, né? Seria o pessoal mais ou menos da nossa faixa etária aí, dos 35 até uns 25 anos, que foi que viveu essa época manchete. Mais velho que isso foram os que pegaram a pré-manchete. E os mais novos foram o que veio aí com Power Rangers, Ryukendo aí, né? Mais recentemente, né? O Cavaleiro Dragão. Sim, também, né? Que diga-se de passagem, eu não assisti muito não, mas pelo que eu vi de plot, de roteiro, eu acho que seria mais Eu acho interessante que lá não que teve Ryu. final, passou na TV aberta. Se tiver enganado, não teve final. Encerraram antes de ter final, claro. Que eu tava acompanhando. É, não teve o final exibido na TV, mas ele tem final. Ah, certo. Ainda nessa questão aí, nesse primeiro tema aí do nosso podcast de hoje, né? Falando em primeiro contato com o Tokusatsu, vocês têm lembrança de qual foi o primeiro Tokusatsu que vocês assistiram? A primeira série de Tokusatsu, primeiro episódio? O episódio certo, assim, eu não lembro, mas eu lembro que eu acho que o primeiro Tokusatsu que eu cheguei a ver foi o Spectre. O primeiro que eu me recordo, eu acredito, acho que até por essa identidade que eu gosto muito dele, acho que o primeiro que eu tenha visto foi o Jaspion. Eu creio também que eu tenha que tenha sido Jaspion também, sabe? Eu acho que ou foi Jaspion ou foi Changeman, porque eu era muito pequeno quando eu tive o primeiro contato. Eu assisti até sem saber o que era, né? Mas eu creio que tenha sido uma dessas duas séries que tenha sido primeiro contato que eu tive mesmo com Tokusatsu, né? É, foi naquela época que você chegava da escola, passava Cavaleiros do Zodíaco e tinha uma série depois. Eu também não lembro se era Changeman ou se era Jaspion que vinha primeiro. Uma série que marcou, né? Essa série Tokusatsu aí, que muitos não gostam, mas pra mim é uma das minhas preferidas, é Kamen Rider Black RX. Na época nem foi tanto essa época de escola ainda não. Eu era bem pequeno, eu devia ter uns 3 anos, 4 anos, eram as primeiras lembranças que eu tenho, sabe? Então acho que foi bem no comecinho mesmo ali do boom da manchete ali. É 90, 91. É, não, 91 já tava mais velho, acho que foi 89, 91, era muito pequenininho. Então eu tenho lembrança mais era de uns cards que um primo meu apareceu uma vez, uns cards do Changeman e do Jasper. Mas eu creio que foi essa série, sim, porque eu lembro que eu assistia com meu irmão era 3 anos mais velho, então a gente assistia junto isso. É, porque depois, se eu não me engano, foi o Balão Mágico que fez a música Jaspion e Changeman. É, mais ou menos nessa Então época. acho que deve ter sido por aí. E é, isso aí acho que foi da Era Manchete. Acho que deve ter sido todo mundo dessa época, de pegar de Jaspion, Changeman, passando por Kamen Rider, até ali perto de Inspector, que foi o finalzinho da Era Manchete, né? Mel, como ele é um pouco mais novo, né? Ele disse que a primeira lembrança que ele tem é de um Inspector, condiz mais ou menos com a idade dele, que é o que estava passando na época mesmo, quando ele ia ter essa idade de começar mesmo, né? Que era o Inspector, Patrine, Kamen Rider. E da parte mais recente foi graças ao Paulinho que me passou o Kamen Rider Kiva na época. Acho que foi meu primeiro contato com os mais recentes. Desses dos mais recentes, eu não lembro com qual eu comecei, mas eu vi bastante, eu vi vários. O Kiva foi um Kamen Rider que me surpreendeu, eu gostei pra caramba. Também foi um dos que fez eu voltar a assistir Kamen Rider. O Blade também é muito bom. Eu até foi recomendação do Rafael isso aí. Ah, o Blade sem sombra de dúvidas, cara. Eu creio que nós três, né, acho que grande parte do pessoal aí que tem essa faixa etária nossa, também passou por um hiato de Tokusatsu, né, tirando alguns VHS que o pessoal tinha, depois quando começou o DVD, fora Power Rangers na TV aberta, né, ou quem tinha mais bufunfa aí na TV paga, né. Depois a gente teve a volta com o Ryu Kendo, né? É, antes do Ryu Kendo, temos que, infelizmente, citar uma das maiores falhas da Saban, que foi o Vectors. Ah, sim. É, teve depois da Era Manchete, a gente teve... foi a Era Power Rangers, né, vamos dizer assim. Teve VR Troopers e tinha também passava na Manchete mesmo, é Super Human Samurai, que era a adaptação de Gridman. Sim. E eu particularmente gostava quando eu era moleque. O Super Human Samurai eu não me recordo. Esse também chegou a você, não. Mas o VR Troopers... Eu gostava e não gostava. Eu gostava porque era o que eu tinha pra assistir, mas eu não gostava tanto assim porque eu lembrava de ter visto aquelas roupas já, porque eu assisti Spielman. É, então era muito recente até, né, se for ver bem, né. Metalder eu não cheguei a pegar na época da TV aberta, mas eu lembro que na época, quando saiu Troopers, eu lembro de ver em alguma revista, não sei se era alguma Herói 2000, alguma coisa assim, falava de Metalder. Eu me lembrei que na época, eu recordei que eu tinha já visto alguma coisa assim na televisão, um seriado japonês com aquela mesma roupagem. E o próprio Spielman, né? A própria armadura do Spielman, né? É que pra gente, infelizmente, foi trazido como Jaspion 2. Eu assisti muito Jaspion 2 na Era Manchete. É, pra pegar tentar mesmo a mesma leva de sucesso que o Jaspion teve, só que ele falou miseravelmente. No Brasil, o Spielman não fez tanto sucesso quanto no Japão. No Japão foi invertido, né? Spielman fez um pouco mais de sucesso que Jaspion. Mas acho que da Era Manchete e o início da Era Pós-Manchete, acho que foi isso. E aí dos novos foi quando começou a engrenar, porque a gente, pra quem não sabe... Morávamos todos em Guaxupé, só eu atualmente que não moro mais. Quem não conhece Guaxupé é uma pequena cidade do interior, né? Tida como capital do mundo, né? Mas... Do sul de Minas. Uma cidadezinha bem pequena. E a gente quase não tinha tanto acesso assim à internet. Então quem tinha um pouquinho mais, ou no trabalho, alguma outra coisa, que acabava passando pra gente. E eu acho que o meu realmente, o primeiro contato desses novos foi realmente com o Kiva. A minha na época foi, creio que foi na mesma época que você tenha tido contato com o Kiva, porque é a época que estava passando Kiva no Japão, se eu não me engano. Inclusive foi o Paulinho também que me apresentou, só que comigo eu comecei com o Denô. Eu lembro até que tinha até um fato curioso, se eu não me engano, acho que nessa época ainda, o Paulinho conseguia baixar episódio na Lan House, cara. Ele ia na Lan House e baixava um episódio por vez que ele ia. O Denô é bom também, hein? Nossa. Era, o Denô tinha uma pegada mais cômica, assim, que era muito divertido de assistir. Mas essa pegada cômica, ela vai até um pouco mais meio da série pra frente só, porque, pelo menos no meu modo de entender, no final da série fica uma coisa mais... Eles tentam dar um pouco mais de seriedade. Não tinha uma pegada cômica, mas também tinha uma pegada mais dramática também, né? Tinha um lado mais... dramático ali, inclusive quando envolvia a história do Yuto ali, antes do Yuto aparecer mesmo, né? É um secundário foda, diga-se de passagem. E outro também é que o principal ali é um cara que não sabe lutar, não sabe nada, ele é um coitado na vida, que nem nós mesmo. Porque você vê os outros principais de Kamen Rider assim, todos sabem lutar, fazer as coisas tudo. Isso aí, ele caiu de paraquedas na treta. Só vai ter alguma habilidade de luta depois que ele... É, eu acho que ele foi o mais humano, depois, né? Que ele passa muito tempo com os Imadin lutando, né? Aí ele adquire uma habilidade de luta, que é quando ele entra na Liner Form, né? A Liner Form é o... Ryotaro? Ryotaro mesmo, que é o Hydra, e não é mais os Imadin que estão possuindo ele, que estão agindo, né? É ele mesmo que tá agindo. É, ele só tem uma espécie de coach, né? De um técnico ali, que são os imagens que vão falando alguma coisa pra ele pra ajudar, mas ali é ele sozinho e vambora. Mostra bastante a evolução do personagem, né? E isso é uma coisa que eu gosto, porque, por exemplo, eu também sou fã do Kabuto. Mas eu gosto do Kabuto até o meio da série. Do meio da série pra frente, pela falta de ficar trocando roteirista, eu achei que perdeu o fio da meada. E essa é a diferença dele com o Kabuto, por exemplo. Enquanto o Tendo já era fodão desde o começo, Você não vê tanta evolução dele como o Ryder. Ele tem uma evoluçãozinha física quando ele descobre alguns fatos durante a série, mas na própria série dele, quem tem a maior evolução de personagem e de Ryder é o Kagami. Já no Denou, o Ryotaro, ele tem uma evolução tanto humana, porque ele é frágil, franzino, atrapalhado, e depois você vê que no final ele consegue lutar até que bem sozinho. Uhum. Isso eu acho da hora. Se for... Fica até a dica aí, se a gente conseguir emplacar esse podcast, a gente pode depois fazer um podcast de review de Kamen Rider Denon, né? A gente assiste de novo aí e expõe as nossas ideias aí pra galera. É, se for ver aí, o Denon é o que, assim, dos Riders assim, que a gente assistiu, pra mim foi o que mais evoluiu durante a série. Sim. É, concordo com você, foi o que eu disse. Ele começa franzino, com medo de lutar. Toda hora o Momotaros ou algum outro dos imagens tendo que tomar conta da situação. E aí você vê que no final ele já não tá mais tão atrapalhado. Tipo, ele tá atrapalhado ainda, porque aquilo lá é característica dele, mas ele já não tá tanto assim, mas ele já consegue lutar melhor. Eu também concordo com a ideia do Rafael de se houver um próximo, fazer um review de Kamen Rider Denou. Dentro do Kamen Rider Denou, o Ryotaro, ele evoluiu tanto como personagem que ele virou até o Kenshin, né? Sim. Um dos melhores, né? Isso é um detalhe da série Kamen Rider. Ou você falece na série como um Kamen Rider, ou você volta sendo um personagem num Kamen Rider futuro, ou você volta sendo um protagonista de anime num live action. Você pode, há casos também que você volta como vilão, alguns vilões voltam como heróis também, né? E um exemplo disso é o Kisaragi Gentro, que eu não lembro o nome do ator, que vai viver o Ichigo no Bleach. Sim. A grande parte do pessoal do Forza agora tá no Bleach, né? A gente tem o... Praticamente todo mundo. A gente tem o Gendarou como Ichigo, a gente tem o Meteor como Ishida, e a gente tem a Nadeshiko como Orihime, né? Agora vamos entrar no nosso segundo tema com uma pergunta que não quer calar. E essa vai pro ar, hein? Já saiu o build legendado? Não, agora vamos falar aqui sobre a reta final de Kamen Rider Build, né? Eu creio que todos assistimos até o episódio 44, né? Sim. Então, a gente. A primeira pergunta aqui agora que eu faço para vocês é o seguinte: Kamen Rider Build vai entregar um bom final? Mel? Ixi, eu fico na dúvida sobre isso, viu? O Drive, por exemplo, ele foi bacana do começo ao fim, na minha opinião. Mas o final dele foi um pouquinho fraco. Esperava um pouquinho mais. Não sei o que esperar pro final de build, não. Eu já gostei até do final do Drive, só que eu achava que não precisava ter aquele último inimigo. Podia ser só o Bano. Ele estava bem como ele. O desfecho foi interessante. E no build, o medo é que eles percam o rumo, igual aconteceu em várias outras séries. Até agora, tem partes dos episódios que são totalmente descartáveis. Isso a gente já conversou entre nós. Mas grande parte dos episódios está trazendo alguma coisa importante. Então, se continuar com esta mesma pegada de ter um foco, de trazer um algo mais a cada episódio, de fazer o telespectador falar, porra, sabe, de estar sempre querendo uma coisa nova, eu acho que vai entregar um bom final. A gente tem que pegar como base aí, igual vocês mencionaram, Drive, né? Drive, apesar de ter trazido um final um pouco fraco comparado com a série, né, ainda conseguiu entregar um final de maneira satisfatória. Na minha opinião, apesar de não ser oficialmente, mas eu considero o verdadeiro final seria o Surprise Future, né? Aquele filme lá, assim, traz um final porque mostra o filho do Genosuke voltando, né? Nossa, que filme bom, hein? Que filme Dash foda. Apart é um filme muito bom. Sim. Mas a gente vem aí de uma leva aí de grandes, de várias séries aí que não vem entregando finais decepcionantes, né? Gaim, apesar de ter tido uma evolução muito boa aí durante a série, né? Apesar de eu também não achar que é tudo que o pessoal comenta aí, mas o final foi muito insatisfatório comparado com a série. Não entregou nada de muito diferente do que vinha fazendo a série, mas não foi um final tão marcante, né? Agora, Build tem um potencial para entregar um ótimo final, mas parece que a impressão que tá indo muita linha. A história tá interessante, tá correndo bacana, mas parece que estão dando muita linha para o roteiro ali e depois não vai ter tempo suficiente para eles fechar, costurar todas as pontinhas ali e acertar isso tudo certinho. E eu volto a frisar uma coisa que a gente já comentou em algumas conversas nossas aí, que há a possibilidade de que o filme Be the One encaixe um final para a série ali, como foi True Ending em X8. É uma grande possibilidade. É, principalmente porque eu assisti o True Ending, eu não assisti X8. Eu dropei no episódio 15, para mim não deu. Mas eu vi o True Ending, deu para entender bastante da série, e o filme eu achei muito melhor do que todos os episódios que eu já tinha visto. E então eu acredito que possa ser sim, eles estarem fazendo isso de dar um final para a série e colocar um final alternativo barra final verdadeiro num filme para levar a galera pro cinema. Mas seria mais interessante eles colocarem finais alternativos, como foi The Lost Ace e Paradise Lost, né, em Blade e Vice, respectivamente, né, que foram finais alternativos nos filmes que eram muito interessantes, né, inclusive de Vice até acima da média da série, né. É, ou então, filmes que são, abre aspas, um final do começo da série. Que no caso também foi o do Cabuto. O filme conta o começo, né. Ah, agora entendi a tal lógica, agora É. entendi. Eu meio que boiei nisso no final do começo do filme, no final do começo. É, mas eu acredito que vai entregar um final. Pode não ser um final 10-10, mas pelas minhas expectativas, pelo o que a série tá me rendendo, eu chuto um final 8 de Esperança é a 10. última que morre, né? Então vamos continuar esperando em um final bacana, né? Eu creio que sim, pode ser que seja entregue um final bacana sim, porque vem mantendo, o roteiro vem mantendo Uma boa qualidade, né? Tô mantendo uma boa qualidade. um padrão, né? Exatamente, uma boa qualidade, né? E não tem tanto troca-troca de roteirista durante a série, né? Então eu creio que tá vindo a história mais de poucas cabeças ali. Eu acho que é mais fácil eles chegar num consenso pro final. Concordo com vocês. É, esse negócio de ficar trocando roteirista no meio de série, tanto de série quanto de filme, ou seja lá do que for, acaba entregando um negócio que não é satisfatório. É, em relação ao pai do Cento lá, o que vocês acham que ele diz? É vilão mesmo? Não é nada? Qual a opinião? Não, eu acho que ele não é o vilão. Ele já deixou claro nesse último episódio que ele tá com o Evolt. Eu acredito que acho tentando achar um jeito de não de parar ele, mas eu acho que ele quer ser o Evolt. Ele quer absorver o Evolt para si. A princípio eu pensava que ele não seria o vilão, que ele estaria lá só como um, abre aspas, espião. Mas depois do desenrolar do último episódio, não um vilão, mas que ele tá lá para tentar absorver o Evolt para ele, tudo em prol da ciência. Tem um lado dele, vamos dizer assim. E para você, Rafael? Eu achei esse último episódio, assim, pegando um gancho dessas duas perguntas aí, esse último episódio me fez ficar um pouco pé atrás com relação ao final de Build, porque o pai do Cento aparece, né? Ele vai, dá a impressão que ele tá ajudando, mas depois fazia parte do plano dele para pegar aquelas últimas três Lost Bottles lá, né? Deus, as duas três garrafas Então, perdidas. isso, as duas últimas. Então, as três últimas, aliás, né? Então eu creio que ou ele está tentando manipular ali de certa forma o Evolt, ele quer assim tomar o lugar. Então pode ser até que ele seja o último chefe em vez do Evolt. Apesar de que pelo último trailer do filme Be The One, ele aparece no trailer também. Então eu não sei se ele vai ter participação, já que foi confirmado que o trailer vai se passar depois da série, né? Mas será que também que ele não pode estar infectado lá com a névoa lá, igual aconteceu com os outros personagens? Pra ele ficar meio que fora de si? Pode ser até um backup do Evolt, né? Na verdade, ele ser igual o Banjo, né? Ele ter várias células do Evolt, que uma vez que ele era uma das pessoas que estavam mais próximas da caixa também, né? Quando a caixa foi aberta pela primeira vez. Então ele pode ter DNA do Evolt ali dentro dele, ele ser tipo um backup ali. E, na verdade, o Evolt que conhecemos não ser o Evolt, né? Ó, plot twist interessante isso, hein? Sim. E sobre o centro, o que vocês acham que vai acontecer com ele? Será que o Takumi vai assumir o controle? Não vai? Bento ou Takumi, né? Quem que vai fechar a série, né? Eu acredito que vai ser uma relação meio que simbionte, entre aspas. São dois corpos dentro de um, então eles podem... Semelhante ao que aconteceu com o Drive, que ele e o Belt ficavam na forma Type Trident, trocando de personalidade, eu acho que pode acontecer alguma hora isso, que o Sento, por exemplo, se vê o pai dele na frente dele, dá uma baqueada e o Takumi ele já não se preocupa tanto com isso, que ele já sabia quem que era o pai. Mas até agora o Takumi não tem interferido, né, em todos os encontros do Sento, deles com o pai dele, né? Ele sempre deixa o Sento à frente, ele não tomou decisão nenhuma até agora, então eu creio que, com relação ao pai dele, ele já tem uma opinião formada. Ele acha que o pai dele é o vilão e ele não vai interferir no que o Sento quer fazer. Quando eles trocaram ali no debut da forma Genius, eu acho que ele falou assim, ó, você resolve a parada aí que eu não vou ficar intrometendo, não. Mas na hora que eles resolverem a história, que acabar tudo essa trama do Evolt, chegar no final mesmo, ficaria estranho, né? Porque o Sento deixaria o Takumi voltar para ir viver com a mãe dele. Como que isso seria colocado na série, né? É um final interessante até, que pode ser uma surpresa pra gente esse final do Sento aí. É. O Sento no final abandonando, deixando o corpo pro Takumi. E aí no filme Be The One, tá dando conta, ele pega e volta. Pode ser. E aí vem o plot twist do Be The One, de ser o único. Uma troca de corpos aí também, né? E você, Mel, o que você acha? Ah, eu acho que o Sento vai acabar assumindo mesmo o controle ali e o... Deixa eu outro cientista mesmo, que eu esqueci agora. O Katsuragi. E tá com Takumi, ele vai ficar... Ele vai, como se diz, ficar como ele ficou a série inteira, desaparecido mesmo. Vai deixar pra lá. Vai deixar lá no corpo, no controle do Sento mesmo. Vamos apostar as fichinhas aí, vamos ver o que vai acontecer no final de Kamen Rider Build, né? Essa resposta mesmo, eu acho que a gente só vai ter depois do filme Be The One, né? Eu acho que até lá eles ainda vão estar dividindo a mente ainda os dois. Uhum. Mas a coisa de visão de mente não é tanto assim, né? Que mais uma dúvida, assim, que o Sento fica, aí vem o Takumi e responde pra ele, né? Os dois trocam uma ideia e o Takumi some. A impressão que dá é que o Takumi seria um tipo de consciência do Sento ali, né? Isso, como se fosse uma consciência. Agora, depois que eu vi o último trailer do filme, e a gente vem vendo nesses trailers do filme aí, é o Ryuga do... meio que do contra o Sento, né? O Ryuga tá do lado daquele Kamen Rider vilão lá, que eu esqueci de anotar o nome dele, eu não me lembro. Mas o Ryuga, será que ele realmente tá livre dos genes do Evolt? Nesse último episódio a gente vê o Sento fazendo uma análise, né? Dizendo que os genes da Vernag estão assimilando e contendo os genes do Evolt, mas os genes ainda estão lá, né? Será que ainda vão ter aí uma reviravolta também de Evolt no final, como no corpo do Ryuga novamente? Eu acredito que não. Eu acredito que a Vernag e o Evolt vão acabar se anulando dentro do corpo dele. No caso, está estabilizado ainda, mas tá da série, é capaz que um anule o outro, os dois se anulem, se matem ali juntos. Pode ser também algum outro motivo, talvez o Kamen Rider vilão passa algum suborno o Ryuga lá para ele ficar contra o Sento também. Também é possível. A gente tem o que me deixa essa pulga atrás da orelha é aquela questão de que o poder da Vernag tá enfraquecendo, né? Então ele já tava bem fraco na emissora, né? Na Mita. Ele não tava nem conseguindo assumir ali o controle, nem os poderes de cura mais dela também estavam funcionando, né? Então agora o poder dela tá bem fraco, então pode ser que ele não consiga conter muito tempo esses genes do Evolt, né? É uma probabilidade. Mas parando para pensar aqui agora, seria interessante também o Evolt em si ser derrotado, aquela que tá na última forma que foi mostrada no episódio. E a hora que chegar ali perto do penúltimo episódio, que todo mundo achar que tava de boa, os genes dentro do Banjo, depois de ter absorvido tudo que passou, vão lá e formam um novo ser, um novo É Evolut. uma outra possibilidade também. Tomar consciência Sim, própria. depois do encontro do primeiro encontro do Evolt com a forma Genius, né? Ele teve seus genes reestruturados lá pelo poder da Genius Form e ele adquiriu consciência e emoções humanas, né? Então o Evolt está mais próximo de um humano agora. Sim, e como o level de perigo do Bungle continua crescendo, é bem provável que ele acabe até usando isso a favor dele. E me fica uma pergunta, aquela soqueira de gelo vai servir para alguma coisa? Tirando vender brinquedo? Só aquilo do episódio 44 não me engoliu para ter criado um item novo só para aquele golpezinho, não, cara. É, foi uma coisa desnecessária, praticamente, né? Mas pode ser que a gente tenha uma forma de gelo futuramente em algum especial, né? Não, mais uma forma? Aí tá louco, tem forma pra caramba. O que não recebe forma é o Grease e o Rogue. Tá, esses dois mereciam mais alguma forma, mas os outros, agora o Build e o. Ou pôr Aptos decente, pelo menos, né? Sim. Que o Grease e o Rogue estão deixaram de lado em relação à forma. Não precisaria nem ser uma nova forma. O Rogue até que tem duas formas, né? Ele tem a Mad Rogue e depois Kamen Rider Rogue, né? Não, mas o Mad Rogue já não é ele, né? A Mad Rogue, não, o Ele tem um Night Night Rogue. Rogue. É, o Mad Rogue eu achei que ia ser uma forma nova para ele e foi pro novo saco de bancadas da reta final, né? Um tópico que não está aqui. Quem é mais saco de pancadas na reta final? Mad Rogue ou Greasy? Acho que o Grease tá sendo um pretexto para os caras aí defender, né? O Grease vai, ah, ele vai morrer, vão lá defender, né? O Mad Rogue a gente tem aí esse último episódio, ele não apanhou ainda. Só teve aquela lutinha lá com o pessoal, o cara que o centro foi resgatar o Kazumin e o Gintoku lá, mas não chegou a ser um espancamento, não. Foi uma lutinha até que mais ou menos ali, né? Mas eu acho que Sobre o Greasy e o. Pode falar, mais. Mel. O Grease tá apanhando mais. Ele apanha demais, coitado. Jornada do herói dele. Então, o que me deixa. Que eu até já comentei com vocês, o que me deixou pé da vida é o seguinte. Tudo bem, o Gentoo começou como Night Rogue, depois ele ganhou a forma Rogue dele. Só que o Greasy, ele aparece no final do filme do X-Aid com o bicho. E aí ele aparece já com aquela forma. O único power-up que o cara teve durante toda a série, tirando o tanto de gás nebuloso, que ele já deve estar até um viciado naquilo, que ele tomou, foi ganhar a garrafinha do dragão Geleia, e ao invés daquilo adicionar alguma outra forma para ele ficar metade Geleia robô e metade dragão Geleia, o que seria interessante, ele só ganhar mais um Breaker. Não, ele ganhou um segundo vibrador, né? Também. Que aquilo lá para mim é muito estranho aquele Twin Breaker lá, eu acho muito estranho aquilo lá, aquela forma de negócio. Uma furadeira na mão. É, tem aquela função que é uma alavanquinha lá, aquele negócio lá é muito sugestivo, cara. Não, Assistiu. não acho que aquilo lá não é brinquedo para criança, É que nem a espada do Crozê, né? O movimentinho que ela faz. Mas. Eu achei que ele. Primeiro que eu achei ele muito mal aproveitado. Eu sou suspeito de falar, porque, para quem não sabe, ele viveu o Otoya no Kamen Rider Kiva. E o Otoya é o meu secundário favorito na forma humana. Então ele já tem. Ele já começa ganhando pontos comigo por isso. E segundo, porque ele é um cara que tem motivações, sabe? Ele começa pelos amigos dele, pelo pessoal do lado do outro lado. Depois que o Sento vai lá e ajuda ele, ele fala: não, eu vou pelos seus ideais agora. E toda vez ele tá fazendo isso, seguindo os ideais do Sento, mas sem esquecer das origens dele. Então ele é um cara que ele tá ali batalhando ainda. E aí, esquecido. Mas para quem viu Kiva, tem um carinho muito grande pelo Otoya. Isso é um fato. Sim. Ele foi um personagem muito carismático, muito marcante, né? Deus, Otoya. E sem contar que o ator, ele é escrachado. Ele consegue fazer o papel sério sem perder aquela cara de deboche. Mas aí a gente já falando também, aproveitando que a gente está falando de Greasy e Rogue, né? Ainda mais com o episódio 44, que mostra a quantidade de gás nebuloso que o Kazumin e o Gentoku absorveram agora, né? Eles estão mais próximos da Marte, né? Então, devido à quantidade de gás que eles ingeriram, eles estão mais fortes. Só que ele estando mais forte, ele vai enfrentar o Evolt mais de frente agora também, né? Então existe uma possibilidade ali de que um dos dois venha a cair antes do final ou no final da série, né? Que o Ney já comentou já uma vez e com certeza vai ser o Grace. Então, eu acho que foi com o Rafael, numa última conversa nossa, que eu acho que eu cheguei a comentar com você, ou só nos comentários, eu esqueci de comentar que você falou sobre o Greasy morrer no final da série. Pelo laço de amizade, acho que eu cheguei a falar com você pegando o exemplo do Chase, do Drive. Se o Greasy morrer na série, o Banjo perdeu o controle e com isso o Evolt assumiu o corpo dele? Sim, né? Eu acho que o mais propício ali a se numa queda do Grease de surtar, enlouquecer ali, seria o Banjo, sim, porque a relação do Kazumin com o Gentoku que eles estão tentando forçar agora no começo ainda não tá colando tanto, ainda não parece ser tanto aquela questão assim de amizade. Agora ele e o Banjo, o Kazumin e o Banjo, já é uma coisa mais assim que os dois. É que ele não se gosta, mas não se largam também, né? Então eles são. Tem uma relação de amizade É um forte caso ali, né? mais antigo. O Rogue, eu acho que não morre por causa da questão do pai dele, né? Que o pai dele deixou o Japão em suas mãos, que era naquela. Aquilo lá que ele falou antes de morrer. Por essa pegada do pai dele, eu acho que ele não chega a morrer no final, não. É, ele tem um serviço a fazer, né? A gente já sabe que vai ser o outro primeiro-ministro, né? No filme é outro cara lá que é uma espécie de primeiro-ministro que vai unificar o Japão, né? De novo. Ou pode ser que ele tenha unificado o Japão e tenha passado o tempo do mandato dele. Bem, a gente não sabe quanto tempo depois da série vai se passar o filme, né? Pegando isso aí. Sim. E a relação do Kazumin e do Banjo, eu comparo com o Gol e o Chase. É parecido mesmo. De não se gostar, de não querer ficar perto, mas tá sempre junto. E até quando acontece do Chase falecer, o Gol fica louco. Que ainda consegue mais um power up, né? Sim. Mas aí, dessa forma o Ryuga lá, o Banjo vai ganhar mais uma forma ainda. Eu nunca vi um Raider secundário ter tanta forma assim, mas... É um Rider e eu quase poderia dizer que ele tem tanta forma quanto o principal, mas ainda o build ainda tem mais forma que ele. Agora, no atual nível de perigo que ele tá, e ele usa o Build Drive. Ele pode se transformar em todas aquelas formas que o centro se transforma, né? É um Rider que teve destaque demais já, vamos por assim dizer. Mas eu acho difícil agora nesses últimos episódios, a gente está no episódio 44, foi confirmado que vai ter até 49, né? Eu acho difícil de nesses 5 episódios agora que restam eles dar um destaque maior pro Grease e o Hug, se não for a morte de um deles, viu? Eu acho difícil. Nesse quesito, eu acho que seria mais provável que o Gentoku viesse a morrer no meio do caminho. E com isso ele seria liberto de todos os seus pecados enquanto estava sob o efeito do gás Sim. nebuloso. Ele pode morrer até, inclusive, num momento de auto-sacrifício para salvar alguém, né? Alguma coisa assim. Contanto que ele não precisa abrir a roupa e mostrar o que ele vai fazer, por mim, tudo bem. Ó, aquela parte das camisas tá chato já, viu? Já O Mel passou que dos limites gosta, lá. né? O Kamen Rider Build tá chegando ao final. A gente vai ter aí mais um mês e pouco de episódio de Kamen Rider Build. Em setembro a gente já vai ter Zio, ou Z-I-O, Zio, Zio. Acho que é Gio a pronúncia correta, né? É Gio, né? Dio. O que vocês acharam do visual inicial que foi apresentado aí, tanto do Gio quanto do Gates, que vai ser o Rider secundário, que já vai iniciar a trama com o Gio. O Rider secundário tem um visual mais interessante que o principal. Eu achei bem mais interessante o visual do secundário. É, então, eu gostei dos dois. Vou ser sincero, eu gostei dos dois. Tanto que quando eu vi o Zio, eu já quis o figurete dele. Mas, tá me deixando ainda com o pé atrás. É aquele tanto de botão que ele tem nos joelhos, tem no braço. No braço ele tem mais dois. Fora aquele da cabeça. Aquele da cabeça, tudo bem. A cabeça dele seria o centro do relógio. Igual você me explicou lá, se é o botão para no relógio antigo lá, que você mexia os ponteiros para acertar a hora. Beleza. Os dois do braço, pelo que eu vi, vão ser para combinar formas e para usar as formas. Mas para que ter mais dois na perna? Eu creio que aquilo ali vai ser. Vou tentar explicar o que eu acho que vai ser aquilo lá em uma palavra: Lego. Aquilo lá é igual aqueles pininhos do Lego lá, vai ser onde vão ser encaixadas as armaduras, os aparatos das outras formas. É igual aquele desenho antigo, os Centuriões lá. Certo. Uhum. Entendi. Sobre o visual, eu gostei do visual dos dois. Eu achei até certo ter usado o rosa, fazer uma referência ao Decade, já que ele, entre aspas, é um Decade 2. Decade, o retorno. Isso, pelo e até pelo que já foi falado, né? Que parece que ele, o final da série já vai ser no filme, vão ser poucos episódios. E eu gostei bastante. Eu espero que não seja só mais um visual bonito. Que eles consigam se programar para trazer os atores originais. Que se é para ter uma dose de nostalgia, de trazer o povo de volta, vamos fazer direito. Teve o exemplo do Diqueiro que não conseguiu ser tão bom assim nisso. Tem as suas doses ali de nostalgia, tem todo um porquê, tá certo. Explicou com mundos alternativos para poder escapar disso, mas ainda trouxe alguns atores originais. Já a que acertou para mim de verdade foi Gokaiger. Gokaiger trouxe os atores, fez um esforçozinho para trazer. Tá certo, não foram todos, mas quem eles conseguiram trazer, eles se esforçaram para trazer. Então, se não se esforçarem também, já vai ter o meu apoio, porque você vê o cara ali das séries passadas voltando, é interessante. Até em filmes mesmo, quando aparece, eu pelo menos eu gosto, cara, de ver como é que o cara tá hoje em dia, se o cara se cuidou, se ele ainda lembra o personagem, se tá com o mesmo corte de cabelo. Eu acho da hora de trazer os principais. Sabe, igual, por exemplo, no filme do Dr. Pac-Man, trouxe os caras. Aí, no Grand Prix, você também vê personagens antigos voltando. Eu acho da hora, até pra você ver como que o ator tá, se ele se cuidou, se tá com o mesmo visual, o mesmo corte de cabelo. Em série Go Rider, a gente teve um gostinho disso com o ator que faz o Kenzaku Kazuma do Build, de volta, o Another Eye também, né? Pros fãs de Gaio, a gente teve o Baron de volta, né? Baron? O Kumon Kaito. Isso. E é estranho ele ter voltado como Barão e não como Lord Barão. É. Ele tinha se transformado. Ah, mas aquilo ali ficou meio estranho, aquelas. Ah, todos estavam mortos, né? O Kiri não tava morto, o Kiri tava e não tava, né? Tivemos a lindeza da Kamen Rider Marika, Pit N de Armes. Eu não consigo imaginar aquele personagem sem falar Kamen Rider Marika, né, velho? Não, tem como, cara. A Marika, a Pit N de Armes. Até porque o nome dela, pelo menos nas figuras, vem como Kamen Rider Marika mesmo. E uma coisa que eu espero do Dio é que, diferentemente do Build, ele não deixa personagens sem aproveitar. Se tá colocando o personagem secundário, seja do time de apoio, seja do que for. Não deixar personagem esquecer muito mais de um episódio do personagem, pelo menos do elenco principal. Ah, mas isso é de acontecer assim. Acontece muito em série, assim. Acontece muito. Falando de Gaio mesmo. Sabe? Então, mas eu falo isso assim, ô Mel. Acho que foi com você que eu comentei. Do Durian, do Gaime, até que a gente tá falando do Gaime agora, do Durian, porque ele era um cara que tinha treinamento militar, que ele era foda, e ele ficou mais como alívio cômico. Sim, igual eu tava falando aqui também pra vocês, tá falando do Durian, tem os Zangief também, do Ace Rider, que foram deixados de lado. E é pra você ver, deixou os Zangief de lado, mas deu atenção pro Mitch, e o Mitch é o maior filho de uma puta de Kamen Rider. Mitch é o maior traíra da série, esse Kamen Rider, né? Cara, eu fico. Meus dois maiores traíras é ele e o Liango do Blade. Como eu tomei ódio do Liango, cara. Nossa, como eu tenho ódio. Mas o Rider de Zap lá do Blade lá, ele não. Já desde o começo, ele já começou meio vou usar esse termo mesmo, ele começou meio bosta mesmo, né? É, só depois que aquele Undead Aranha lá, que se sacrifica lá para dar o poder para ele lá, que ele finalmente ele começa a fazer jus, né? Mas falando em ódio de Hydra assim, eu odeio o The End, o secundário do The Cage. Aquele cara pra mim não desce. Ele chama a galera pra lutar pra ele, some, fica invisível. Cara covarde do caralho. Vamos ver se você concorda comigo. Ele é um pouco mais carismático do que o Tsukasa. Ah, um pouquinho mais sim, mas ele não me desce, ele é muito chato. Ah, é que o Tsukasa é arrogante. O tom de voz dele demonstra arrogância. Já o do. É Kaito? Acho que é Kaito o nome dele. Ele já não tem aquele tom de voz arrogante. Só que nós temos que pensar, meu, que ele faz isso por quê? Porque ele é um ladrão. Ele tá passando nos mundos em busca de tesouros. Ou seja, ele tá vendo só o lado dele. É ele ali e foda-se. Mas essa de invocar os caras lá e as fora é estratégia de covarde. Então, por isso eu gosto dele, que ele é muito bom. O comportamento dele é meio que nem o do Basco no No Gokaiser, né? começo, sim. O Basco também usava os outros heróis para lutar e a maioria das vezes ele fugia do Marvelous, né? É que ele sabia que não ia dar boca, né? Ah, ainda nesse tema do Gio aí, né? A gente falou dos visuais deles, né? Eu acho que o visual deles está até que agradável, por enquanto, né? Os visuais das formas que estão um pouco carnavalesco, vamos dizer, até o tema assim, né? Mas e com relação ao tema, né? Até agora foi dito aí muito pouco sobre o plot da série, né? E o tema aparentemente vai ser viagens no espaço-tempo. A gente tem o cronômetro do Gates no cinto marcando 2060 e poucos, não me lembro agora certinho, se é 2068 ou 2065, que indica que ele veio do futuro, né? E para coincidir com essa história aí dos 20 Riders Heisei, então a gente vai ter viagens no espaço-tempo, né? Então provavelmente nesse tema aí, só jogando aí um teminha para vocês debaterem, é praticamente impossível que não tenha um crossover digno com Denô, né? Viagem no tempo tem que ter Tem um um crossover crossover. digno com Denô. E como eu já disse antes, torcendo para ser o ator do Ryotaro. Provavelmente vai ser o pequenininho, né? O Chibizinho, né? Qualquer um. Não aparecendo o Ataru no começo e na série aparecer um molequinho nada a ver, para mim já tá bom. Sendo o mesmo personagem, independente de em qual linha do tempo vai estar, em qual parte do tempo dele que vai estar, para mim já tá bom. Mais recentemente, quem teve contrato com o ator aí renovado aí, pelo menos para um filme aí, foi o Yuto, né? O ator que faz o Yuto voltou. Mas falando sobre ainda esse negócio de a viagem do tempo e espaço e tal, até que eu falei dos personagens, um que todo ou a maioria dos fãs sabem é que o ator que fez o Godai Wusk, ele disse que tinha sido um erro ter feito o Kuga e que ele não reprisaria mais o papel, tanto que no The Cage foi outro ator. E saiu uma entrevista dele recentemente, quando ele viu o Dio, e ele disse que na época ele foi mal interpretado e que ele era muito novo. E ele falou que se por acaso fosse chamado para reviver o Kuga em um ou dois episódios, ele voltaria. Bacana. Isso é bacana. Essa questão de um ou dois episódios aí, Marco, também me faz mais pensar uma coisa. Voltando a gente ter falado ali de Gokaiger, né? Gokaiger a gente teve praticamente, foi uma série ou outra que não, a gente teve um episódio focado em cada série anterior, né? Em Kamen Rider a gente sempre vinha tendo, desde Kuga, a gente tinha um padrão que eram dois episódios para cada monstro. Não era um monstro da semana, era um monstro da quinzena, basicamente, né? Isso vem mudando de Ghost para cá. A gente já não tem tanto mais essa subtrama de dois episódios para um monstro em si, né? Tanto é que em Build foi um grande diferencial que a gente nem teve um foco nos monstros por muito tempo, né? O foco é sempre a trama ali, o que que a primeiro que a Faust estava agindo, depois o Evolve, né? Então, se eles seguirem num preceito assim, de cada episódio ter uma historinha fechada ali, fazendo parte de uma grande trama, então tem a chance de a gente ter pelo menos 19 episódios ali fazendo referência aos Riders anteriores, né? Deixando brecha para os demais episódios incluir Riders secundários, porque já foi confirmado que eles vão usar poderes dos Riders secundários, né? Não foi confirmado ainda se serão formas, serão apenas golpes especiais, né? Que é o que seja mais provável, né? Uma perguntinha sobre o Ziou que eu quero deixar no ar. Tendo essa premissa que seriam 19 episódios ali, entre aspas, um para cada Rider e tal, vocês acham que abre espaço para aparecer algum Showa? Eu creio que Showa, talvez eles colocariam, iriam inserir Riders Showa em um filme. Isso eu acho que é praticamente uma certeza. Principalmente um filme no final da série, fazendo a transição de governo lá no Japão. Então eu acho que é praticamente garantido que tenha um filme com os Riders Showa. Não só os Riders Showa, acho que com todos, nem que seja somente em cenas de luta dos feat actors, de todos os Riders já. Passaram pela franquia, né? Ou até mesmo CGI, né? Usam bastante isso, né? Mas eu acho que tem sim. Se for ter algum episódio sobre isso, eu acho que alguns episódios mais pro final, quando a trama já tiver degringolando ali, eu acho que pode ser que tenha sim. Semelhante ao de Keido? Eu acho que não chega a ser tanto, porque do Decade acabou sendo. O do Amazon ainda casou bem, mas os do Black e do RX parece que caiu meio forçado ali na trama. Se tivesse sido um filme inserindo eles, eu acho que seria mais interessante. Mas eu acho provável sim que tenha assim. E você, Mel? Ah, eu não sei o que esperar, não, viu? Mas eu acho que, pelo que o Fael falou aqui agora, parece bem provável que aconteça uma coisa igual ele falou. Eu também estou com grandes esperanças para a série. É difícil eu ver um visual e querer dropar a série antes de ter visto pelo menos uns 10 episódios, exceto X-Aid. E aí, eu até agora de Kamen Rider que eu comecei, a única série que eu dropei foi Ryuk, porque eu não me cativou. Pode ser que futuramente eu venha a terminar ela, né? Mas eu acho que Gio sim tem um potencial. Por ser uma série comemorativa, pode ser que não traga nada de muita novidade, né? Porque ele vai basicamente usar poderes de Riders anteriores, né? Espero uma forma final mais bonita que a de Decade, né? Porque a de Decade foi comemorativa, foi muito estranha, né? A forma base do Decade é uma forma muito bonita, eu acho, mas a forma final dele ficou muito aquele tanto de carta lá na armadura, né? Mas eu acho que é possível sim. Inclusive, essa questão de troca de formas, muita coisa comemorativa, a gente vai ter. Já foi confirmado também que todas as formas, que lá são ditas como armaduras, né? Todas as armaduras podem ser trocadas tanto no Gates e o Gio, né? Então a gente vai ter várias combinações deles lutando ali, semelhante ao que acontecia com as Damashis no Ghost, né? Cada um tinha as suas, mas eles podiam usar qualquer uma, né? Então, eu acho que. Eu me perdi no que eu tava falando. Que bom de vocês dois aí que eu me perdi agora. Ah, então, eu tô esperando só assim, tava falando, falando, falando e pum. Mas eu Cortou também mesmo. espero que continue assim e que as formas sejam bonitas, porque bem na verdade eles fazem para vender bonecos, independente da linha. Então que venda bastante, que continue produzindo e que as formas sejam bonitas e atraiam. Ah, tá, lembrei o que eu ia concluir. A Toei, eu acho que ela tá tentando arriscar no Gio, algo que a Tsuburaya já vem fazendo nas últimas séries de Ultraman, sabe? Eles começam com aquela homenagem aos heróis anteriores, né? Vem usando poderes e formas baseadas em guerreiros anteriores, e depois eles assumem a sua identidade própria e vão pro final, né? Pelo menos isso foi o que aconteceu em Orb, que foi o último que eu acompanhei inteiro. No GID eu não assisti ainda, então não sei como é que degringola isso, mas eu ouvi falar que é muito boa a série. Então eu acho que tem potencial, sim. Mas a Toei tem que elaborar bem ali. Mas o intuito principal da Toei, eu acho que ela vai alcançar, que é vender muito brinquedo. Saindo o SH Figuarts do Dio, eu já pretendo dar um jeito de adquirir. Agora falando em brinquedo, né? Uma coisa que é interessante, que eu achei, eu acho que na série vai, pode ser que fique até interessante, desde que eles façam um investimento decente em computação gráfica, né? A máquina do tempo do Gio será um mecha. O Mel que gosta de mecha aí, né? A máquina do tempo dele será praticamente um mecha. Ele vai entrar dentro dela e ser algo semelhante ao Suica Arms do Gaim, né? Tomara que não seja um amontoado de peça que nem é muitos mecha por aí. Não, eu acho que ele vai ser um mecha mais simples, mas igual o Rafael falou mesmo da Suica Armor, então um mecha ao estilo da Auto Vagindo faz, só que com ele dentro dela. Nada muito mecha gigante, mas um mecha de estatura um pouco mais mediana. Semelhante também ao que pode se chamar da Level 99 do Black Sage. Eu acho que ele vai ser maior que a Level 99, né? Eu acho que seria algo mais no sentido de pet labor mesmo, assim. Ele entra para pilotar, mas é pouca coisa maior que o corpo dele, né? Nada muito gigante, assim. Uma Hulkbuster. Hulkbuster, exatamente. Eu acho que seria mais próximo de uma Hulkbuster mesmo. E isso se não tem pirado, né? Sim, tem grande. Mas ali tá mais no conceito de máquina do tempo, né? Não, se fosse uma inspiração, seria algo para conter algum outro Rider, alguma coisa Não, eu falo assim. Assim, inspiração no sentido de uso dela, não no caso de conter, ah, mas sim. No caso de Tá. ser uma pessoa trajando uma Switch Armor dentro de uma armor, de uma armadura. Sim. Que ela é muito semelhante também ao traje principal, Uhum. Né? E muita gente comentou lá no grupo, né, quando a gente compartilhou as primeiras imagens, né, que a impressão que dava a hora que eu olhava pro Gio era que ele era um Rider reciclado, né, porque o visual do elmo dele lembra muito do Wizard, as cores do Decade, né. No último catálogo de brinquedo que saiu, a gente teve mais detalhes da Gunblade dele, que é praticamente o mesmo esquema da do Wizard, né. Então acho que a gente vai ter muito disso em referências aí para séries anteriores, É, né? então, o elmo dele também lembra o elmo do Wizard. Sim. A arma principal do Gatesu também, ela tem uma forma que parece um machado que lembra bastante a arma do Kabuto. Uhum. Mas é que nem eu te falei, já até vi alguns vídeos sobre isso, mas tem reciclagem direto nas armaduras, né? Tanto nas armaduras quanto em roupas. Sim, mas é uma partezinha ou outra, né? Agora ali tá mais o visual em geral mesmo, assim, algo no visual, né? O Gatesu, se você for olhar o torso dele, aquela forma dele toda vermelha, assim, da cabeça para baixo, tirando o elmo, né? O elmo lembra muito de Bima Satria Garuda, né? Aquele outro tokusatsu da Ishinomori Production lá, que se eu não me engano, acho que é da Indonésia, né? Mas tirando a parte do elmo do Gatesu, lembra muito a Liner Form do Denno também. Uhum. As sombreiras pretas, o visual vermelho. Eu tô com expectativas bem altas, cara. Geralmente, no começo de build mesmo, por exemplo, eu não quis ficar muito hypado por medo de ter uma decepção. Mas já no Zio eu tô com um hype bem alto, cara. A minha expectativa é mais baixa, viu? Eu não tô muito animado, não. Esperar sair mais alguma coisa, algum primeiro episódio, pra ver bem o que vai ser. Tá mais pé no chão, meu. Ah, sim, tem que ficar acabando pelo chão. Um que eu pensei que ia ser muito bacana lá, que teve aquela apresentação, foi o Ghost, mas o Ghost desanimou depois de alguns episódios. Eu fiquei meio que hypado por ele, depois não era aquilo que eu pensava. O Ghost não entregou nada do que foi apresentado na primeira aparição dele no filme do Drive, né? Foi nem nada, nada daquele estilo de luta, daquele jeito, parecendo um fantasma mesmo, nada disso foi apresentado na E é série. um tema facílimo de ser explorado, né? Sim. Não facílimo, mas era um tema bem mais fácil de ser explorado. Mesmo as formas, né? Não tiveram praticamente utilidade nenhuma, né? Os diferenciais das formas, né? Que no, na primeira vez que a forma aparecia, você fala, ah, essa forma vai ser interessante para isso, aquilo. Aquele mais utilizava era a Musashi, e mesmo assim ela tinha uma importância pro personagem, mas não tinha nada assim de grandioso, assim, nenhuma das formas teve algo que fosse assim essencial, que eles poderiam ter utilizado isso, né, para resolver tal charada, derrotar tal monstro, ele realmente precisaria daquela forma, porque ela dava, concedia X e Y habilidades, né? Isso a gente não viu em Ghost. Né? Só em um filmezinho ou outro que você vê uma forma que, por exemplo, vai cair uma coisa do céu, pô, eu vou usar da gravidade para diminuir a velocidade dela, para parar, uma coisinha assim ou outra. Sim. Só, acho que mais no debut mesmo das fórmulas, né? Só na apresentação das fórmulas que a gente teve algo nesse sentido. Depois, tipo assim, ele não entregou o que ele vendeu, né? Então vamos esperar que Gio não faça a mesma coisa, né? É isso, é o meu, o que eu espero que aconteça, que ele entregue o que ele prometer. Agora, para fechar esse tema, uma pergunta para os dois. Como será as habilidades do Gio quando ele estiver usando os poderes do Decade? Ele vai usar os poderes do Decade para usar o poder de outros Riders? Eu acho que não vai chegar a usar o poder do Decade, porque aí fica meio sem lógico. Um Rider que usa o poder de Rider usa outro poder de Rider que usa o poder de Rider. Foi confirmada a Decade Armor. E se com a Decade Armor ele conseguisse usar a habilidade da Final Form do Decade de trazer a Final Form de um Rider? Ainda fica ele se transformando num Rider para usar o poder de outros Rider que ele tem acesso diretamente, né? Fica, é uma forma redundante se for baseado nisso. No caso da necessidade, né? Já pode pegar a forma de uma vez, sem usar o Decade. E seria uma volta enorme fazer uma coisa só. A não ser que ele traga apenas aquelas armas, né? Que o, por exemplo, quando ele transforma no Decade, ele consiga trazer aquelas armas que o Decade transformava os Riders anteriores. Tipo o Kiva no arco, o Blade na espadona gigante. Sim. Pode ser isso também. Mas só em setembro que a gente vai ter essa confirmação. É que essa, né, seria uma habilidade mais do coisa mesmo, do Decade, né? E, tipo, ele tinha ele usava todas as habilidades dos Riders anteriores, mas ele conseguia, vamos dizer, tirar assim um poder secreto de cada Rider quando ele transformava eles no o Final Attack Rider, né? Sim, são tipo assim, a gente tá com o hype aqui da pré-estreia da série, mesmo faltando um pouco mais de um mês ainda, mas cada coisa que a gente vai fazer só abre um leque de possibilidades. É. Que realmente, vamos dizer assim, isso tudo é coisa que passa na cabeça da gente, né? Mas a gente não sabe o que está passando nas cabeças de Bandai, Toei e dos roteiristas, né? Mas muitas das vezes a gente já faz alguma teoria maluca e acaba acertando ainda. Então vamos lá, vamos aproveitar esse gancho aí, ó. Vamos lá, vocês dois coloquem aí duas profecias aí para a série, aí, o que vocês acham que vão acontecer e depois futuramente a gente confirma se isso aconteceu ou não. A série do novo Rider, você fala? Sim, do Gio. Do Gio? Posso começar? Pode. Tá, duas profecias. O Kisaragi Gentro vai aparecer, que é o Forze. Certo. E deixa eu ver mais uma. E vai aparecer o Philip e o Shotaro, porque se não aparecer um dos melhores duplas de Rider da história, vai perder um pouco do sentido. E isso é bem... Nossa, seria muito épico se isso acontecesse, até porque o Double tá numa certa alta lá no Japão, né? A gente tá com o mangá, tenho visto muito os dois atores aparecendo em vários comerciais, os atores estão meio que em alta ali, sim. Então é bem provável que apareça assim. Mas tinha que aparecer os dois juntos. E, né? Isso é uma coisa. E os figuarts estão vendendo que nem água. Tanto que tem figuarts deles que são exclusivos de dentro. Então já é um ganchinho a mais ali pra tu aí falar assim pros caras, ó, Bandai, ó, faz mais aí que tá vendendo. Você, Mel. E você, Mel, suas profecias para Dio? Vixe, pior que não me passa nada na cabeça ainda. Como eu falei mais antes, não tem... Tô com bem pé no chão com o Zio e não tô esperando alguma muito coisa que você queira que aconteça na série. Essas suas profecias de Mel de Ná. Alguém que você gostaria de ver de novo? Vamos ver. A volta do Drive seria bacana dele aparecer de novo. A Toei tá devendo, como ele tá. A Toei tá devendo, porque no último filme não tivemos Drive. Ver como que ele tá, se ele é alguma coisa a mais da polícia agora lá, se ele subiu de cargo e tal. Seria bacana ver como ele tá atualmente lá. Acho que é, mas é isso mesmo. E a do, igual o Marco falou, essa dos dois detetives voltarem, né? Seria muito bacana o Shotaro Philippe. O que eu E dos dois detetives ainda. Só te interrompendo um pouquinho, falo, dos dois detetives ainda gostaria de ver um pouquinho algo a mais sobre a série do Double. Já que o Axel, o Teru e o Rui, se casou com a chefinha, seria interessante se eles já tivessem um filho, dado o tempo que passou da série. Isso, seria bacana É que a também. gente tem que analisar que, tipo, se passaram 10 anos, mas no tempo da série se passou mais, né? A gente pega, por exemplo, do Drive para aquele filme do. Aqueles filmes do Hurt, do Axel. É, do Axel não, do Hurt e do Matt. A gente já passou um tempo do final de Drive, né? Então, ali pode ser que eles tenham que eles coloquem ali que se passou mais que 10 anos de Double para cá, né? E também, se for pegar negócio de voltar no tempo, igual o Zio vai fazer, né? Pode voltar em qualquer era, né? Qualquer época do Rider que ele vai estar atuando. Ou E um antes outro dele começar a detalhe, atuar, viagem né? no Como Rider. espaço-tempo, não só para o passado, né? A gente pode ter eles indo para o futuro e encontrar com riders no futuro ainda, ou sucessores de algum rider do passado, né? A gente pode ter até eles indo para o tempo ali. Ó, E tem uma coisa uma interessante coisa que a mesmo. Toei poderia explorar com essa questão aí do Gates vir de 2060 e poucos aí. Então, isso me veio na cabeça. Você falou de tanto ir para o passado como ir para o futuro. Eu acredito que pode acontecer do final da série se passar no futuro com o Gates. Pode sim, mas o. Eles vindo para salvar, para trazer poder e buscar um salvador do passado para salvar o futuro. Com essa jogada de espaço-tempo aí, a gente tem dois riders do futuro, né, que já apareceram, que poderiam ser encaixados, que foi o Kamen Rider Aqua, que era da década de 2030, e Sim, o Poseidon. O Poseidon era do. Foi depois da transformação. É, mas os dois, né? Os dois são o mesmo Rider, né? Os dois são o mesmo cara, né? Sim. E tem também o filho do Tomari, né? O Dark Drive, né? E o Cefael, o que você espera por expectativa aí? Olha, eu. A única coisa que eu. Tipo assim, que eu imagino, assim, que possa ser que tenha. Que eu queria. E vou querer muito que tenha um episódio focado nos Riders vilões anteriores. A gente tendo aí uma volta de Eternal, Gaô, alguns Riders vilões aí que pintaram set com aquela turminha do barulho no passado aí. Bom, gente, pra gente encerrar então, vamos só tentar ver se a gente consegue passar nosso último tema. Que é o filme do Ushu Sentai Kyuranger versus Space Squad. Né? O filme já foi lançado no Japão. Logo, logo deve estar pintando para cá. Né? E parece que agradou bastante o público no Japão. Parece que o filme está muito bem de bilheteria. Então, queria saber aí o que vocês esperam desse filme aí. Se vocês acham que vai ter alguma coisa nova, se alguma novidade, ou se eles vão entregar pelo menos o que foi entregue no Gavan versus Decaranger. Eu espero no mínimo o mesmo nível. Mas se for entregue. É, no mesmo nível, se for entregue a mesma coisa, vai estar de bom tamanho já. E com uma chuva de fanservice. Sim, porque o filme, além de ter muito fanservice, teve muita nostalgia, né? A gente teve no primeiro filme, a gente teve Magaren, Satan Gus, a gente teve o Decahead dando um tiro semelhante à forma como o Scheider dava o tiro final no, nos monstros, né? 6 segundos de Jaspion. Sim, o próprio golpe do Gavan, né? Ele deu o golpe dele começa como um espada de um laser, né? E depois ele incrementa com a sua personalidade lá para dar um golpe final, né? É, ele começa com o Cosmic Harley. Sim, teve uma E usando a espada do Jaspion. não, ele não usa a espada do Jaspion, né? Ele usa a laser blade do Gavan original, do Hetsu. Que ela foi forjada no planeta Edin com o mesmo material que as Metal Techs são forjadas, né? Ela também é feita de Eginium, que é o metal, né? Mas ela não chega a ser a espada do Jaspion, não. Ela é a espada do Hetzel, do Gavan original mesmo. Então, é a mesma liga de metal. Isso. A gente sabe que já foi confirmado nos trailers, né? A gente sabe que vai ter o Jiraiya, né? Só que essa semana eu tive a confirmação que, na verdade, ele é um discípulo do Toha. Ele não é o Manabu, não é o filho, ele é um discípulo do Toha. Ele é o 36º sucessor de Togakuri e é um aprendiz do Toha. Então, com isso, a participação do Manabu em Giban foi jogada por água abaixo. Fizeram meio que descartaram essa história aí, né? Aparentemente, né? Não teve nada de concreto. Porque quando o Manabu se apresenta, ele diz que ele é o 36º sucessor de Togakuri. Então, mas essa informação no, ela tá na wiki lá do filme, né? O pessoal atualizou lá a wiki do filme, mas como o filme ainda não veio pro Ocidente, a gente não sabe se isso é verdade ou não, né? E se não pode ter alguma referência, se, porque nada impede, por exemplo, se o. Eles colocaram até um outro nome lá pro Jiraiya lá, o nome do personagem mesmo, né? Mas pode ser que o Vizumanabu tenha abdicado do título, alguma coisa. A gente pode ver isso no próximo filme ainda do Space Squad, né? Eu tô bem animado com Space Squad. Tem um cara de um grupo que eu faço parte, que além de falar japonês, ele conseguiu gravar uma mini entrevista com o Kenji Oba. E uma das coisas que ele perguntou pro Kenji Oba foi se ele tinha dado algum pitaco no Space Squad, qual era o plano que ele via. E o Kenji Oba tinha dito que ele gostaria que fosse semelhante aos Vingadores, formar uma série de filmes e culminar num ápice total. Muito interessante. Então eu acredito que seria muito bom um gancho desse. Para finalizar, então, uma última coisa aí do Kyurem vs Space Squad que a gente teve. Isso já foi. Teve várias pessoas circulando na rede, no, na internet aí. Que no final do filme, e num pôster, a gente tem uma breve participação do Fire, de um Inspector. Ele aparece lá todo. A silhueta dele todo pomposo no final do filme, o que dá brechas aí para inúmeras possibilidades para o próximo filme, né? Sim, bastante. Então, para a gente encerrar, alguma consideração final, meu? Não. Você, Marco. Antes de qualquer consideração, eu gostaria de já agradecer a todos que vão escutar, porque somos fãs falando para fãs. A gente não é nenhuma autoridade, né? E Mas é o que a gente pega de um agregado aqui, um agregado ali. muito achismo, E, né? além de agradecer, dizer que eu estou muito ansioso para o que vem pelo futuro. Eu queria agradecer a participação de vocês dois aí, né? De ter aceitado participar dessa empreitada aí. E vamos ver, quem tiver ouvindo aí que gostar, deixa nos comentários aí que a gente vai da postagem onde a gente vai publicar o podcast, né? E deem sugestões aí também de quais os temas pro próximo, né? E a gente vai tentando aí ver se a gente consegue fazer um podcast de responsa aí baseado em Tokusatsu aí, né? Então quem puder ajudar compartilhando e divulgando também, a gente agradece de coração, né? E é isso aí, gente. Então vamos Sim. dando por encerrado aqui e até a próxima. E até a próxima. Falou para vocês. Como diz o Evolt, tchau!